mandar. As melhores do TBT, você escuta aqui. No CDzão de aniversário, DJ Saulo Show Volume 4. DJ Edilson e Edielson é quem vai tocar.

Obrigado, meu Deus.